livro, fica aí uma sugestão de leitura, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? E o Ailton Krenak diz que nosso tempo, é que eu já estou fazendo a citação do seu livro, ele diz que nosso tempo é especialista em produzir ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. Prazer de estar vivo, de dançar e de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhadas pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, prega um fim do mundo como uma oportunidade que faz a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação, a do Ailton Krenak, no qual eu me incorporo completamente e espiritualmente, sobre adiar o fim do mundo, é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Ou seja, o Ailton Krenak traz para a gente uma missão, né, uma provocação muito importante para os dias de hoje. Né? Ele diz que a nossa tarefa, a nossa missão é adiar o fim do mundo. Né? E a gente vai adiar o fim do mundo contando histórias, contando uma e mais outra. E a história aqui, na verdade, é a arte, é a dimensão da arte. A arte como esse fator indispensável de humanização, como diria o professor Antônio Cândido. Ele tem um belo ensaio chamado Direito à Literatura, em que ele diz que, assim como o ser humano não consegue viver sem um sono para o seu equilíbrio físico, ele não consegue viver sem a fabulação, sem a literatura, para o seu equilíbrio psíquico. Né? Ele diz que a literatura que a gente amplia para a arte é um fator que constitui enquanto direito o Deleuze, que diz que a arte que resiste, porque ela resiste ainda na já que o governo federal não tem feito propostas assim sólidas, né? Mas o governo do estado do Ceará está tendo essa preocupação e que é muito interessante. Então é um prazer enorme ter você, embora que distante, né? Mas você já esteve aqui em Jaguaribe, a gente já se encontrou algumas vezes aqui presencialmente. É sempre um prazer ter você com a gente, tá? O Marcos tinha me convidado para fazer a leitura de um texto, de um trabalho que a gente está fazendo junto sobre o Rio Jaguaribe, certo? Ele produz as fotos, eu produzo os poemas. Como eu vou precisar sair de 8 horas para uma live, eu não sei se seria o momento, Marcos. O que você acha? Eu acho que você devia brindar o Fabiano com isso aí, né? Quer dizer, é a minha opinião, né? Simples e singela, né? Então, esse trabalho, ele é uma mescla, né, entre imagens e poesias. A gente está nesse projeto, com essa proposta, o Marcos capta as imagens e eu faço os poemas, ou eu faço os poemas e a partir deles o Marcos capta as imagens. A gente está fazendo essas dobradinhas, tá? Tudo em torno do rio. A gente começa onde ele nasce e quer findar onde ele finda. Esse poema de agora, eu abro o material com os 4 rios da Bíblia, né? Mas eu não vou apresentar isso agora, eu vou apresentar um poema que está no meio. Povoamentos, eu intitulei. Meio que dá origem também a Jaguaribe, porque essas cidades do vale, né, que são margeadas pelo rio, ocorreram por conta desses comboios, desses vaqueiros, né, que levavam gado para o Aracati, arrebanhavam gados em longas distâncias. Então eu vou fazer aqui a partilha com vocês. O trote da cavalaria. Vaqueiro, suor, poeira, sol alteado. O aboio se estende desde o vale. Ê, boi véi manso, ê. O gado em marcha pachorrenta. Comboeiros arremessando seixos. Gibão, chapéu, bornal. Fadiga, voz rouca em aboio profundo. Catingueiras, gato maracajá. Carcará no alto da umburana, lajedos e xique-xiques. Calango corre para a loca de pedra. Os mugidos ancestrais rompem o sertão sem invernia. O sol apieda-se, abaixa no horizonte, rasgando uma veia sangrenta do céu, avermelha-se. Junta o gado, a noite principia, a pintada anda aos arredores. Bebedouro, às margens do Jaguaribe, tendas, fogueira, farinha, carne de charque. Ao longe, os olhos alumiados da suçuarana desejam um bezerro. Esteiras abrigam o sono. Aboios de tempos imemoriais se arrastam, levados sertão adentro pelo vento aracati. O sol atrás da serra anuncia alvorada. Café com fervura, gibão, chapéu, alforges. Segue com boio, vale abaixo. Rasta. Lindo, lindo, lindo, lindo. Fabiano, eu acho que você se sente homenageado aí. Estou curioso agora de ver a obra como um todo. Pelas horas do Jaguaribe. Peixe do rio, esse rio completo. Vai lá, visita lá o nosso IFCE, que eu tenho certeza que vai ser muito bem tratado, viu? Muito obrigado, meu amigo. Aí você fez aí uma série de... E hoje é até o aniversário da sua mãe, se não me engano, né? É o aniversário de um familiar. Foi ontem foi aniversário. Minha mãe fez ontem, 80 né? anos. Minha mãe é a minha terra natal. E aí eu agradeço muito, em nome dos artistas. Não sei se o Orlando quer falar alguma coisa, ou a Joelho, ou as meninas. Fiquem à vontade aí, se quiserem dar alguma palavrinha. Vou saudar o Fabiano, estamos contentes aí, né, Fabiano, com esse resultado da aprovação da lei. Acho que a gente está tendo que descobrir alternativas de financiamento, né, para a cadeia produtiva das artes, da cultura, e nós estamos sendo pioneiros nesse setor, então parabéns aí, vamos continuar, né, vamos tentar conseguir mais verbas para que novos projetos editais possam abarcar um contexto por completo, né, porque nós somos muitos, graças a esse povo criativo que mora aqui no Nordeste, no Ceará, no interior, na capital. Marcos, eu só queria fazer meus cumprimentos ao Orlângelo, que eu não fiz. Quer dizer que eu te acho lindo, viu? Acho o seu trabalho belíssimo. Você sabe que eu gosto demais de toda a sua produção. E agradeço pelas oportunidades que você nos deu de vir com a sua turma aqui para a gente prestigiar vocês. Obrigada, Orlângelo. Obrigado a você também. Parabéns pela poesia. Um abração. Eu quero citar aqui Sara Vitoriano, aluna lá do IFCE, eu quero citar todos os alunos da disciplina, eu quero citar minha querida Raquel, que está aqui, Raquel, que é psicóloga lá do IFCE. Tem muita gente, viu, Fabiano? Tem muita gente, não vai dar tempo eu citar todo mundo. De qualquer maneira, meu amigo, dessa vez não, mas da outra vez tem você cantando, viu? Pode se preparar, dessa vez não sei se tá bom, mas da outra vez. Pois eu venho aí, Fabiano, além de secretário, Orlando para outra hora do espetáculo. Então eu queria me despedir exatamente celebrando isso que o Orlando lembrou. Ao longo dessas 4, 5 últimas semanas, eu particularmente me envolvi diretamente na lei Aldir Blanc, né, da emergência cultural, como secretário de Cultura aqui do Estado de Ceará, mas representando também o Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Cultura, na formulação, na articulação, tanto na Câmara, como depois no Senado, participando de webconferências, e tanto aqui as webconferências nacionais, como também em outros estados que me convidaram, enfim. E o Ceará tem sido uma referência importante aí, como outros estados nos inspiram também. Então, ontem no Senado tivemos uma vitória importante, que foi a lei Aldir Blanc, de emergência cultural, que ela é voltada para 3 linhas básicas ali. Uma primeira é a renda básica para o trabalhador das artes, da cultura, para os agentes culturais, os técnicos, os produtores, né, e não só os artistas. Aí tem um recorte, inclusive, social para isso, que identifica lá quais são os critérios. Uma outra linha é para o auxílio aos espaços culturais, que vai desde pontos de cultura, bibliotecas comunitárias, museus comunitários, escolas de artes, teatros, enfim, terreiros de mestre da cultura, coletivos, né? São 25 ali, espaços, ambientes estabelecidos também, inclusive pequenas empresas do campo das artes e culturas, sejam produtoras ou de repente uma pequena livraria, um sebo. E uma terceira linha que são os editais. Esse recurso ele vai ser 100% descentralizado para os estados e municípios, essa foi uma defesa, inclusive, que nós fizemos enquanto fórum dos secretários, tanto os secretários estaduais e municipais, porque a gente sabe que se esse recurso ficasse no governo federal, não teria a menor condição ou possibilidade de executar, porque não existe um ministério, muito menos uma Secretaria Especial de Cultura. Quando a Regina Duarte foi demitida dali, né, ela saiu porque, na verdade, não teve condições de ficar, eu disse que ela foi uma não-secretária de uma não-secretaria. Existe uma ausência de uma política, né, um papel e um lugar da política cultural a nível federal, e daí que a gente também fez essa defesa para que seja repassado para os estados e municípios. É um volume de 3 bilhões de reais, nunca houve um recurso tão volumoso. Foi aprovado, né, consagrado, foi uma votação consagradora na Câmara dos Deputados. Só o Partido Novo é que não votou, que eram 8 deputados, e ontem no Senado foi 100%, né, dos votos. E agora vai para a sanção presidencial. Como houve acordos, tanto na Câmara como no Senado, com os líderes do governo, a gente crê que pode ter aí uma sanção presidencial aí para frente, e caso ele vete, possivelmente esse veto vai cair no Congresso, é o que dizem os presidentes, tanto da Câmara como do Senado, e que vai ser um recurso importante para a proteção social, tanto dos trabalhadores e das trabalhadoras das artes e da cultura, como também para os espaços e ambientes. Então, é uma lei importantíssima, embora emergencial, mas eu a considero como estratégica para a política cultural no Brasil. E, para finalizar, o que mais me surpreendeu é que, no meio de uma pandemia, nós fomos mobilizados, né, em torno de uma lei muito, muito importante, né, ali no isolamento social, mas a gente, nas nossas casas, fomos criando várias webconferências, sociedade civil, junto com as secretarias estaduais e municipais, do que eu estou chamando que nós estamos em um estado de conferência nacional, um estado de espírito, um estado político, um estado de ânima, de conferência nacional de cultura. Inclusive, já estamos aí com um grupo para a realização dessa conferência nacional, né, com vários atores, já começou a criar um primeiro grupo nacional em torno disso, para a gente não perder essa chama e não perder essa ânima, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Gil, quando ele esteve aqui o ano passado, perdão, em 2018, a gente teve uma conversa de quase 3 horas e conversamos bastante. Eu entreguei para ele um artigo que eu escrevi chamado Gil Griot do Futuro, em que eu relato, Orlando, como o Gil chegou na minha vida, e foi através do disco Realce. As minhas irmãs chegaram em casa e botaram o disco Realce, eu devia ter uns 11 anos, e eu relato um pouquinho disso para chamar o Gil do Griot do Futuro, né? Entre o orgânico e o digital e tudo mais. E lá pelas tantas, no texto, né, o Gil está lendo o texto assim, na minha frente, eu digo que o Gil me fez transcender quando eu nem sabia o que era transcender, e a gente ficou conversando sobre transcendência, né? E a cultura vai transcender o Brasil. E transcender é transpor. A cultura vai transpor o Brasil no momento em que a gente imaginava que seria mais difícil, porque todo quem imagina que nós estamos apenas lutando por uma lei emergencial, né? Nossos planos, como diz lá os Doces Bárbaros na sua canção, são muito bons, né? Porque ele tem a ver com a defesa da democracia, tem a ver com a luta contra o antifascismo e o direito às artes e à cultura como um direito humano, mas também de transformação de vidas e de realidades. Era isso, quero agradecer a atenção, já interferi muito aí no tempo, vamos aí para o Orlângelo, que é um dos nossos artistas maiores aí do Brasil. Fabiano, está sendo transmitido também pelo Cetro, que você conhece muito bem, e está sendo transmitido por um grande amigo seu, aliás, será retransmitido pelo Garcia, lá de Aracati, com a Rádio do Bem. Vai retransmitir também no sábado, tá bom? Maravilha. Um abraço, então, para o Garcia, um grande amigo, um grande comunicador e um grande também agente cultural. E aproveitar a ocasião para que o Cetra, ele foi fundado pelo Pinheiro, né? É lá da Itapipoca, aí da terra do Orlando, que nos deixou bem recentemente, que teve um papel importante aí na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais e do campo. Certo? Um abraço aí para todos e para todas. E um abraço aí para você, Orlando. Tchau, Marcos. Um abraço, muito querido. Obrigado aí pelo convite, tá certo? Valeu, tchau, pessoal. Fabiano. Boa noite para vocês. Noite. Valeu. Valeu, Fabiano. Muito obrigado. Muito bem, Orlando. Muito bom. Muito continua legal. Aqui, Marcos. Bora continuar, meu amigo. Eu estou colocando, à medida que você está cantando, eu estou colocando também as letras no chat para as pessoas irem acompanhando, principalmente as autorais, tá bom? Valeu, Orlando. Vamos lá. Vamos. Eu quero agradecer aí a fala do Fabiano, ele traz uma notícia muito boa para nós, trabalhadores da cultura. Eu, por sinal, estou transmitindo essa live diretamente da Casa de Teatro Dona Zefinha, que é a nossa sede do Grupo Dona Zefinha. É um grupo que existe há mais de 25 anos, que surgiu aqui em Itapipoca e depois conheceu o Nordeste, o Brasil, a Europa, a Ásia, mas foi produzindo aqui da cultura local que nós levamos a nossa arte para o mundo, né? E, por sinal, Marcos, eu estou aqui na frente da Fanta Konaté, que é um artista da Guiné, que participou do projeto Invocado. E essa foto, gente, é do Marcos Vieira, esse professor de vocês aí, que também... Uma pessoa muito sensível, um artista, uma pessoa da fotografia, do audiovisual, que, por sinal, foi meu professor aqui da Pipoca, da Joélia, do Mandu, de uma turma de gente. E essa exposição foi está aqui na Casa de Teatro Dona Zefinha, uma exposição que nós ganhamos do Marcos Vieira. Foi. Então, que bom saber dessas notícias aí que o Fabiano trouxe, porque essa casa é esse espaço de contemplação de arte, de produção de arte, tão importante que ela exista. E para nós está sendo difícil manter, porque tem os custos operacionais, e com uma lei como essa de emergência poderá nos ajudar bastante. Então vamos cantar Floresta de Alimentos, que é uma música também produzida para o SESC, tá bom? E essa música ela foi feita Acho que já tem uns 3 anos, a Amanda que me corrija aqui, mas é por aí. Guarda a semente, João, que a tua sina, planta é medicina, modo de sustentação. Tira o veneno do chão, é toxina, pesticida, conservante, só traz devastação. Cuidado, João, o sal sobe a pressão, maneira no açúcar, corta a gordura. Agrofloresta, fonte de alimentação. Agrofloresta, fonte de alimentação. Laie, ieia, floresta de alimentos, fartura que Deus nos dá. Aie, aie, aie, aie, aie, aie. No quintal da tua casa tem cultura alimentar. Aie, aie, aie, floresta de alimentos, fartura que Deus nos dá. Aie, aie, aie, aie, aie, aie. No quintal da tua casa tem cultura alimentar. Guarda a semente, João, que a tua sina, planta é medicina, modo de sustentação. Tira o veneno do chão, é toxina, pesticida, conservante, só traz devastação. Cuidado, João, o sal sobe a pressão, maneira do açúcar, corta a gordura. Agrofloresta, fonte de alimentação. Agrofloresta, fonte de alimentação. Laie, ie, ia, floresta de alimentos, fartura que Deus nos dá. Aie, aie, aie, aie, aie, aie. No quintal da tua casa tem cultura alimentar. Essa música me fez lembrar um livro, Marcos, que é o As Veias Abertas da América Latina, do Galeano, onde ele fala um pouco sobre uma das nossas escravizar o povo, essas culturas da monocultura, né? As canas de açúcar, essas grandes plantações que acaba destruindo aquele solo, tornando frágil, né? E o homem do campo não ter acesso à semente. Então, essa música começa com Guarde a Semente, João. Porque o Galeano fala sobre isso, né? Sobre a soberania alimentar, sobre termos direito de produzirmos, de consumirmos o que nós estamos produzindo. E um artista contemporâneo nosso que traz essa questão de forma poética é o Chico César. Ele compôs uma música chamada Reis do Agronegócio, onde ele diz assim: ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem a cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi quando cada um no fundo mente. Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrobiz, feroz, desenvolvimentista, mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista, essa voz, a da ciência, tão pouco a voz da consciência os comove, vocês só ouvem algo por conveniência. E aí ele vai, a poesia é bem larga, e ele vai falando justamente dessa falta, dessa simbiose da sustentabilidade, né? Que estaria focada, que eu acredito, e que os teóricos falam em 3 pés, que é a economia, já que o Brasil é um país agrário, né? Que ganha dos commodities. Então, mas nós não chegamos ainda nesse nível que seria o meio ambiente, a economia e a justiça social e a responsabilidade, né? Dessa forma feroz, como o Fabiano falou, a falta de tempo, porque o capitalismo nos quer a todo custo. E como nós, seres humanos, gostamos muito dos prazeres, mas a gente às vezes não vê essas consequências desses prazeres, né? É muito gostoso tomar um refrigerante gelado, mas às vezes a gente não se liga e joga a lata ou joga o plástico, que é um dos produtos mais indestrutíveis assim, do planeta, né? Eu tive ali em Almofala e fiquei apavorado. Eu tive no Projeto Tamar, Marcos, e vi as tartarugas. E tinha uma tartaruga que de dentro do casco dela tiraram, parecia assim, um saco de objetos que os animais se alimentam no mar, porque tem muito plástico, né? Inclusive existem ilhas que flutuam no oceano e tal. É uma loucura, porque o lixo que nós geramos vai parar justamente na natureza, nos rios, nos mares, nos grandes lixões, né? Enfim. Então, essa etapa que nós atingimos, né, do grande consumo, acho que por volta de 100 anos para cá, com essa intenção do consumismo, né, do acesso às tecnologias, do avanço, quer dizer, traz os benefícios, mas também traz os malefícios, porque ainda precisamos fazer um consumo mais consciente. Eu estive vendo uns documentários, pessoal, que tem na Netflix, tem um que fala sobre a água, tem um que fala sobre a produção de alimentos, é numa série chamada Explicando. Tem do petróleo, tem da energia nuclear, né? Então, vale a pena assistir porque eles demonstram, por exemplo, que no futuro, daqui a 40 anos, por exemplo, nós poderemos ter crises de água, da falta de água. Essa água que é tão gostosa da gente, assim, às vezes escovar o dente, deixar a água aberta ali caindo. Então, realmente é dramático esse quadro, né? Desse acervo que nós temos aqui no planeta, que isso um dia possa realmente reduzir bastante e tudo ficar mais caro, tudo ficar mais difícil. A gente esteve na Europa por duas vezes, né, em 2004 e depois em 2007. E uma das coisas, a gente ficou na casa de amigos. Uma coisa que eles mais cuidam na Europa é a água, porque a água lá é um bem muito caro. Nós aqui temos os nossos açudes, é gostoso tomar banho de açude, quando chove é uma delícia tomar banho de chuva, né? Nossa relação com a água ainda é muito de abundância, de nunca pensarmos nisso, mas tem países já que já tem racionamento de água, porque não tem de onde extrair, né? Então, essa é uma música que fala um pouco sobre essa relação com os conteúdos, com os produtos que nós consumimos da natureza e como nós criarmos uma ética do meio ambiente. E o Chico César, depois, se vocês puderem escutar, desde o agronegócio, ele vai contando com muita proeza como a poética, né, consegue sintetizar de forma tão potente. E vai falando coisas que a gente vai ficando assustado e tal, e nossa, é isso mesmo, porque existe todo um jogo dentro da política, né? Ali a gente conhece, nós sabemos que existem justamente essa bancada política que defende o agronegócio, né? E eles, a ferro, a todo custo, querem mais territórios, né? Querem tomar os territórios quilombolas, os territórios indígenas, e enfim, vão infringindo as leis, vão criando novas leis, né? Que vão facilitando, né, essas coisas da barragem do Sobradinho que explodiu lá, né, como é que diz, vazou, quer dizer, tudo isso tem a ver com toda uma indústria que vai nos conduzindo a isso. E eu queria cantar uma música que essa semana eu compus com o Marcos Vieira, semana passada, em homenagem ao Dr. Pinheiro, que teve um trabalho muito forte aqui na região de Itapipoca, principalmente na região do Maceió, e nós compusemos uma música, e é uma música inspirada justamente no próximo item que eu gostaria de tratar, que é quando a natureza inspira a arte. Eu, por exemplo, montei um espetáculo chamado Autômato, e eu utilizo esse apito, um apito indígena da Amazônia, que serve para se comunicar com os pássaros, com as aves, com pequenas caças, né? Mas esse apito tão simples, né, que você pode comprar em qualquer mercado também, ele possibilita que a gente possa tirar som. E a música que eu compus em homenagem ao Dr. Pinheiro, inspirado, né, nessa sua passagem, chama Coriscou. E é uma música onde eu me inspirei num ritmo chamado Torém, que é um ritmo dos índios Tremembé, aqui das nossas praias do litoral. Tá bom? Então a gente vai fazer agora Coriscou, uma música em parceria minha com o professor Marcos Vieira. Eu vou utilizar agora um playback que foi gravado para o vídeo, né, que a gente lançou essa semana. Então vamos lá, Coriscou, Marcos Vieira e Orlângelo. Aliás, a nossa primeira parceria musical, porque a gente tem outros tipos de parcerias, né, Marcos? Desde quando você veio morar em Itapoca, nos anos 90, e nos possibilitou conhecer o ambiente de Fortaleza. Foi o Marcos que nos levou para conhecer muita coisa. Então somos muito felizes, porque ele sempre foi um cara bastante avante está fazendo isso aqui agora, por exemplo, essa live com artistas para um processo de ensino-aprendizado renovado, né, utilizando os meios digitais. Então, o Marcos é um professor que sempre esteve à frente do seu tempo, e eu acho que ele está fazendo algo muito bacana, como ele fez conosco naquela época, a nossa aula de nos levar, por exemplo, para Fortaleza, para conhecer os centros culturais, né, para conhecer os museus, pegar uma turma aqui de Itapipoca, de gente que talvez nunca tivesse nem ido a Fortaleza, e de repente perceber que o mundo era maior do que essa Itapipoca que a gente vive. Então vamos lá, Coriscou. Lá onde os riachos pequenos desembocam na beira do mar, habita um povo guerreiro, terreiro de Coriscá. A fogueira acesa anuncia, terra santa nossa florou, espalhando nas mentes o sonho, canto de pelejador, de um pinheiro eco. Meu lindo Maceió, meu lindo Maceió. Onde os riachos pequenos desembocam na beira do mar, habita um povo guerreiro, terreiro de Coriscá. A fogueira acesa anuncia, terra santa nossa florou, espalhando nas mentes o sonho, cantelejador de um pinheiro ecoou. Meu lindo Maceió, e eu, meu lindo Maceió, e eu, meu lindo Maceió, e eu. Meu lindo Maceió, meu lindo Maceió. Essa canção foi feita um documentário, o Marcos depois pode falar um pouco mais, Marcos, por gentileza. Queria saber se eu prossigo ou já posso chamar um próximo convidado. Deixa eu falar um pouco assim, porque as pessoas, até um amigo meu mandou essa música, ele achou, pô, é uma homenagem linda a Maceió. Aí eu disse, não deixa de ser, né? A arte ela tem essa coisa caleidoscópica aí, mas na verdade o assentamento Maceió, ele foi o primeiro assentamento que o Dr. Pinheiro trabalhou e até hoje existe, e é uma referência da luta pela reforma agrária no Ceará. Então, eu fico muito emocionado, porque você sabe, Orlando, que nós professores, nós artistas, nós alunos, nós estamos sendo atacados, nós estamos vivendo um momento de ataque, sabe? Então, são momentos como esse, Orlando, que a gente olha assim, valeu a pena e vale a pena estar nesse lado da história. Valeu, eu fico muito envaidecido de ter tido você como aluno de cultura brasileira. Isso parece tão pequeno e hoje parece tão grande, e toda a referência da memória é uma coisa bonita. Eu acho que Coriscou é a primeira de outras, né, Orlando? Vamos fazer outras, né? Bora, um abraço. Um contratempo. Pode continuar aí, meu amigo, à vontade. Tá bom. Interessante, né? Eu fiquei pensando sobre... Tem um comediante norte-americano chamado George Carlin, eu acho. E ele faz um stand-up comedy tirando onda com esse lance da ecologia, porque ele disse o seguinte: olha, o planeta, que já sobreviveu a tantas coisas, a quedas de meteoros, terremotos, maremotos, ventanias, vulcões, né, tsunamis, enfim. E ele diz assim: se ele fizer assim, ele acaba a humanidade, né? Ele só precisa mexer e nós já éramos. E eu fiquei pensando: nossa, às vezes o planeta encontra formas diferentes para se proteger, porque às vezes nós passamos dos limites, né? E às vezes estamos fazendo esse consumo irresponsável, porque para as novas gerações do futuro, nós temos que pensar como iremos manter a economia, mas manter essa economia equilibrada. E eu fiquei pensando, né, dessa vez o planeta nos surpreende com uma crise sanitária, com algo invisível, né, que o homem não pode combater assim, pegando, atirando armas, não é isso, é por outro viés, né? Como foi inteligente a força suprema maior, que deu uma nos aquietou um pouco, né? Nos manda esse vírus para a gente também ter que ficar em casa. Nós tivemos que ficar em casa para poder nos proteger, como o Fabiano disse, né? De uma certa forma, nós, nessa distância, nós criamos proximidade. Nós conseguimos estar nos unindo, esse novo modo de vida, né? Esse novo normal, como diz o Leandro Carnal. E nesses dias eu comecei a ficar também muito sentido, né? Com as perdas, né? Com as baixas que nós estamos tendo. Quando os números começam a virar nomes, pessoas próximas a gente, por exemplo, semana passada, foi sua passagem também, o Evaldo Gouveia, que é um compositor cearense, um clássico da música brasileira que eu tive a oportunidade de cantar, que foi o Alguém Me Disse, né? E de repente... E aí, Marcos, dentro desse processo, o artista também ele é sentimento a partir do que está acontecendo no mundo. E eu comecei a compor. E uma música que eu compus, que eu vou lançar agora com a Dona Zefinha, chama Fim de Mundo. E eu gostaria de cantar para vocês essa música, porque, inclusive, eu fiz essa música no dia que o Moraes Moreira faleceu. E o Moraes Moreira, para mim, ele é uma grande referência, assim também como para o Júlio Viara, porque ele é um desses trovadores contemporâneos que é anterior à nossa geração, minha, do Júlio Viara. E nós, como artistas, acabamos nos inspirando em determinados artistas. O Moraes Moreira, assim como o Alceu Valença, assim como o Xangá e Elomar, e toda essa turma do Nordeste aí, que fazem uma música inspirada no Renascimento, nos trovadores, na feira popular, na cultura popular, e que a minha música também é muito inspirada por essas pessoas, né? Então, no dia que o Moraes faleceu, eu fiz essa música pensando também nos entes queridos que estão próximos da gente. Porque nós, em relação ao planeta, em relação à estrela, pensando de forma mais cosmológica, nós não somos nada, né? Nós somos muito pouco. Se nós vivermos 100 anos, ainda é pouco, pela grandiosidade de estarmos habitando esse ecossistema, né? Então, a coisa que eu percebi nesses tempos, o que tem me ensinado essa crise sanitária através do Covid é justamente esse lance de que é pouco tempo e a gente tem mais é que aproveitar. Chama Fim de Mundo. Só se acaba pra quem morre. É linda, se garante no que faz. Ela é maravilhosa, é ela é demais. Cessar. Ainda resta hoje para amar. Aproveita. A grandeza maior é estar por aqui. Agradeça a mãe natureza por você. O instante presente é mais importante que o porvir. Se nada fosse, teria diferente o fim, começo do eternamente. O amanhã não existe, ontem não voltará. Ainda resta hoje para amar. O mundo só se acaba pra quem morre. Dedico essa. Rapaz, já que não tem as palmas, eu vou aqui, ó, fazer assim, pra... Verdade, viu, Marcos? Isso dá uma saudade, os aplausos, viu? Um dia desse, mano, que era assim, ô, rapaz, saudade de ir numa festa e ficar estando aquele cabo a dizer, alô, som, ei, som, teste, ô, som. Achei muito bom esse meme. E, Marcos, eu queria finalizar aqui minha participação falando que estarei lançando no Dia dos Namorados, uma música que eu fiz inspirado nessa minha relação com a Joélia já há 17 anos. Tomara que eu não tenha errado a data, porque senão ela me mata mais tarde. Mas o que é o amor, né? O amor é suportar o outro, né? É conviver ali lado a lado com os defeitos, né? Com as qualidades, porque aquela pessoa é essencial na sua vida e sem ela você não progride. Então, essa canção eu fiz porque eu viajo bastante. Às vezes a gente fica distante um do outro. Eu fico distante do meu filho, da minha mãe, do meu pai, porque ser artista também é ser volante. É estar em outros territórios, estar em outros territórios, é estar em seu corpo todo o tempo nesse espaço de adaptação, né? Da cultura, dos hábitos alimentares e também da falta. E essa música a gente está lançando justamente nesse momento em que a reclusão social tem gerado muitas saudades em nós, saudade de amigos, saudade de sair para ir para um restaurante, para ir assistir um show musical, e saudade principalmente em todo o streaming, o Mr. Orlando Leal, no arroba Orlando Leal. E essa música foi construída o arranjo do Allan Kardec, que fez um bandolim maravilhoso, e o Iago Fernando, que fez os arranjos, tem me ajudado muito. É um artista jovem aqui, a Pipoca, da banda Sobrecéus. Ele tem me ajudado a conhecer mais essas tecnologias da prática, muito bacana. Um vídeo dança com a Rafaela Lima, que é uma performer da escola de dança, da Companhia de Dança Balé Baião, criativa, juntamente com a Joela, que está fazendo esse trabalho de vídeo dança e que vai estar sendo lançado no dia 12. E no dia 12 também estarei fazendo uma live diretamente do meu Instagram, junto com a Joélia. Essa live, ela celebra o nosso casamento, ela celebra também. A gente vai cantar músicas românticas, de Roberto Carlos, a música Brega, e estaremos fazendo esse lançamento do Vontade de Tu. Então vamos ouvir agora Vontade de Tu. Eu preciso aqui só achar aqui o playback. O que vai ser lançado no dia 12 é um outro arranjo criado por Iago Fernandes. Guardei teu cheiro debaixo das minhas unhas, aroma raro e incomum. Sempre salivo quando vou tirar um cheiro, saudade, desejo, vontade de tu, vontade de tu, vontade de tu. Suave veneno que desce pra dentro de minha goela, tempero de panela, tua boca. É movimento, fogo que espalha com a força do vento, remeleixo da costela, rebolando assim. Saudade, saudade, teu corpo nu, desejo selvagem, vontade de tu. Saudade, saudade, teu corpo nu, desejo selvagem, vontade de tu. Suave veneno que desce pra dentro de minha goela, tempero de panela, tua boca. É movimento, fogo que espalha com a força do vento, remeleixo da costela, rebolando assim. Saudade, sai teu corpo, desejo selvagem, vontade de tudo. Saudade, sai. Desejo selvagem, vontade de tu. Saudade, saudade, teu corpo nu. Desejo selvagem, vontade de tu. Dia 12 de junho, vontade de tu. Todas as. Espero vocês. De tu. Agora. Você não estava apaixonado, agora se apaixonou, viu? Foi agora que eu me lasquei, viu? Eu queria agora, Marcos, convidar a Iadna Sampaio. ela que lançou comigo um clipe em abril, logo quando a gente começou o processo de reclusão social, chamado Canção da Resiliência. Nós gravamos um clipe com a Joélia, que filmou, a Rafaela, que fez a edição, e a Ariadna fez a sua primeira gravação, né, seu primeiro single. Eu queria agora convidar a Ariadna Sampaio, que é uma das vozes, uma das artistas aqui de Itapipoca, que participa da Banda Desabrigados, que é um projeto que a gente tem acompanhado aqui, de jovens artistas, compositores, cantores, instrumentistas da cidade de Itapipoca. E eu quero agora tomar um copo d'água ouvindo a Ariadna Sampaio. Bem-vinda! Olá, boa noite. Obrigada, Orlângelo, Marcos, por nos chamar. É um momento muito importante, né, para a gente estar fazendo essa live, é mais depois de tudo que a gente tem visto, que tem acontecido com o nosso planeta, e todas as tragédias, e ter pessoas que se importam com isso, né? Como o Orlângelo falou, foi a primeira gravação foi com ele, eu agradeço muito pelas oportunidades que ele tem trazido para mim. É, a banda com ele também, enfim. Oi? Todo mundo está conseguindo me ver? Eu recebi aqui um... Estamos vendo. Tá bom. Tudo ok? Tá ok, tá linda. Certo, obrigada. Tá linda. Papoca. Pronto. É, agora eu vou começar, né? E é uma covardia começar depois do Orlângelo, porque ele se garante muito. Então eu vou começar aqui cantando Matança, que é uma música que traz muito, muito bem esse momento que a gente tem, que a economia, ela prevalece o meio ambiente, que a gente não a gente, mas grande parte da população não entende o meio ambiente como necessário para a vida, não entende que a árvore é que faz o oxigênio, enfim. É, e aqui eu vou começar, é uma música importante, né, que fala sobre esse... o desespero das árvores de estarem sendo destruídas, as matas destruídas, e é um grito da natureza. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, sentir o cheiro do mato da emburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pro nosso espanto tanta mata já vão matar. Tal mata atlântica é próxima da Amazônia, replantar. Que triste sina teve cedro nosso, nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete de mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morou num dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, os inimigos do verde, da sombra, o ar. E se respira, e a clorofila, as matas virgens destruídas vão lembrar. Que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar. É caviúna, cerejeira, baraúna, imbuá. Pau de arco, goluá, baíba, taúba, louripe, paracaúba, peroba, maçaranduba, carvalho, mogno, canela, embuzeiro, catuaba, janaúba, araruêra, araribá, pau ferro, anjigo, amargoso, mireira, ambiroba, copaíba, pau Brasil, jequitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo, os inimigos do verde, da sombra, o ar. E se respira, e a clorofila, as matas virgens destruídas vão lembrar. que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só que quem pode voar. Araúna, Rua Pau de Arco Sova, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louripa, Pelma, Saranduba, Canela, Embuzeiro, Catuaba, Janaúba, Araruêra, Araribá, Pau Ferro, Angigo, Amargoso, Gameleira, Pau Brasil, Jequitibá. Quem hoje é vivo corre perigo, os inimigos do verde da sombra ao ar. E se respira é a clorofila, as matas virgens destruídas vão lembrar. Quem hoje é vivo corre perigo. Menina, olha os aplausos, olha os aplausos. É nome de planta, viu? Pense. É uma música que acho que deu para perceber, né? Que é uma música que mostra esse desespero. Já tem, que todas as árvores já estão deixando de ser presente e passando agora só para dicionários e a natureza se destruindo, enfim. Vamos lá, próxima. Naquele curió mora um persegueiro. Em todo roxinol tem sempre um jasmineiro. Todo bem te vi, carrega uma paineira, tem sempre um colibri que gosta de jatobá, beija-flor, é casa de ipê. Cada andorinha é lotada de pinheiro, e o João de Barro adora um eucalipto. A ordem das árvores não altera o passarinho. A ordem das árvores não altera o passarinho. Naquele curiá mora um persegueiro. Em todo roxinol tem sempre um jasmineiro. Todo bem te vi, carrega uma paineira, tem sempre um colibri que gosta de jatobá, beija-flor, é casa de ipê. A ordem das árvores não altera o passarinho. A ordem das árvores não altera o passarinho. Naquele persegueiro mora um curió. Em todo jasmineiro tem sempre um roxinol. Todo pentivi carrega uma paineira, tem sempre um colibri que gosta de jatobá, beija-flor, é casa de ipê. Cada andorinha é lotada de pinheiro, e o João de Barro adora o eucalipto. A ordem das árvores não altera o passarinho. A ordem das árvores não altera o passarinho. A ordem das árvores não altera o passarinho. A ordem das árvores não altera o passarinho. Essa é a composição da Tulipa Ruiz. Tô aplaudindo, tô aplaudindo, tô aplaudindo. Obrigada. Obrigada, tô vendo aqui as mãozinhas no chat. Agora é uma música do Fala Mansa, né? Que o compositor é Luiz Carlinhos, que é O Chuva. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, nem muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Nos abençoa da cabeça aos pés. Ô, chuva, só peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, nem muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e receber a energia do céu, a energia dessa água sagrada. Nos abençoa da cabeça aos pés. Ô, chuva, só peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Ô, chuva, só peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Valeu! Valeu! Valeu! Obrigada, obrigada. Agora, para finalizar minha participação aqui, eu vou cantar mais uma da... que é Passaporte Passarinho, que é da banda Tchau Laru, que é uma banda que é um monte de gente da Argentina, do Brasil, de um monte de lugar. Vamos lá. Tá todo mundo ouvindo o violão? Pra ouvir o violão, que tô achando? Tá todo mundo ouvindo, aliás. As andorinhas não tem dinheiro, não tem bandeira e nem razão, mas tem o mundo inteiro. Passaporte, passarinho, passa onde quiser, sem pedir licença pra voar. Passa o rio, move o moinho, passa o mar até primavera vem anunciar. Esse é o passarinho, fez um ninho e se foi cantar. O teu caminho é liberdade em mim. E seu passarinho fez um ninho e se foi cantar. Cantar é liberdade em mim. e seu passarinho fez um ninho e se foi cantar. O teu caminho é liberdade em mim. O Orlângelo falou, né, de uma produção que a gente fez, que eu fui a intérprete junto com ele, que a gente terminou de gravar, assim, acho que 2 dias antes de declarar a pandemia, e agora ela vem para aquecer os coraçõezinhos, né? Que é a Canção da Resiliência, que foi com o apoio de muita gente, Iago estava lá também, Joélia filmando, Orlângelo fazendo tudo, eu, uma galera, Rafa Lima, e agora eu vou usar o playback, vocês aguardem só um instantinho para eu ajeitar aqui, e eu dou início. Estou contando com o apoio de Mandu Holanda para a produção aqui. Assistente de áudio, palco, luz. Vamos lá. Dá o crédito dele que ele merece, viu? Maria, fecha a porta, a casa caiu. Maria, que te importa se Deus não viu? Vai morar na roça, colher feijão, ignora a solidão que te namora. Maria, fecha a porta, a casa caiu. Maria, que te importa se Deus não viu? Vai morar na roça, colher feijão, ignora a solidão que te namora. Vamos gastar esperança noutro lugar, aqui já deu o que tinha que dar. Permanecer é parte. Tem que correr, tem que migrar, o amanhã cedo virá quando hoje não mais existir. Vamos gastar esperança noutro lugar, aqui já deu o que tinha que dar. Permanecer é partir. Tem que correr, tem que migrar, o amanhã cedo virá quando hoje não mais existir. Vamos gastar esperança noutro lugar, aqui já deu o que tinha que dar. Permanecer é parte. Tem que correr, tem que migrar, o amanhã cedo virá quando hoje não mais existir. Vamos gastar esperança noutro lugar, aqui já deu o que tinha que dar. Permanecer é parte. Tem que correr, tem que migrar, o amanhã cedo virá quando hoje não mais existir. Ô Maria! Produção Orlângelo, luz, câmera e tudo mais, Mandu. Eu quero dizer, vamos, Marcos, gastar esperança aqui, né? Viu, Marcos? Eu quero dizer que a Ariadna, cara, foi uma revelação, assim, porque conheci o Mandu, depois ele apresentou ela pra gente, era criança na época, ela até me revelou essa história depois. Acompanhou os nossos shows. Aí o Mandu, um cara que gosta muito de realizar encontros com amigos, né? E a gente participou de muitos saraus, né? Na casa do Mandu. Que era ação do Dona Zefinha, né? Ele fez parte da Mandu é um dos fundadores do Andefinha, participou do Cantos e Causos. Uhum. É. Participou do Grito, isso eu estou falando de 2001, 2002. E aí, nesse sarau, a Ariadna começou a cantar e de repente ela estava cantando em uma propriedade, quanto intérprete, de fazer uma adaptação para sua voz, de dar um timbre muito bonito de ação. Cada vez mais, acho que você tem um programa. Fiquei muito feliz de compartilhar contigo esse momento. Não é porque o Mandu é meu amigo, mas porque você merece mesmo, entendeu? Pelo seu talento e pela sua sagacidade. Aliás, o Mandu só atrapalha, né? Só a título de... Ele está aqui responsável, por segurar o celular, ligar a luz, mexer no violão, mexer no som. Mandu é um amigo de longas datas, assim. É uma espécie de pai, irmão, amigo mesmo, tá entendendo? É aquele cabo que toda hora tá conosco aí. Aliás, tem mais alguma canção ou chega por hoje? Chega por hoje, agora eu vou ouvi-los. Então, Marcos, agradecer a presença aí da Aliás, a gente podia agora trazer a Tamile Braga. O que acham? Tamile, tá ótimo. Vamos lá, Tamile Braga. Tamile é uma figura incrível, um artista da pintura, do canto, do toque, é um artista sensível, é irmã da Joélia, foi basicamente criada conosco ali, ela chegou a tocar no nosso projeto de música infantil, daqui a pouco estava participando de festivais em Ibiapaba, fazendo formação e participando lindamente do projeto de Dona Zefinha, tocando contrabaixo, tocando guitarra, cantando, tocando violoncelo. Ela participou do projeto do Invocados que só gravou, quer dizer, então, bem-vinda, Tamile, hoje mãe, artista de Itapipoca, casada também com um grande artista, parceiro nosso, que é o Samuel Furtado, e ela pode até falar mais sobre o Samuel, porque é um cara que influenciou aos estudos eruditos da música, né? Samuel trouxe para ela os ensinamentos, o nosso aprendizado é muito empírico, né? Por aqui, Itapoca ainda está tendo um curso agora de música, mas quando a gente começou não tinha. Quisesse fazer um curso aqui para Fortaleza. Então, nós somos uma leva de seres do empírico, do teste. Vamos lá, Tamile. Aí, valeu. Boa noite, galera. Agradecer aqui ao Marcos pelo convite. É muito bom estar aqui no meio de tanta gente massa e compartilhando de um momento tão bacana, né, de comemorar e de relembrar essa importância do meio ambiente e também de trazer a consciência de que nós somos, né, o meio ambiente, nós somos essa natureza, nós somos esse lugar de criação e de dar vida também, né. Somos seres criadores, assim como a nossa mãe terra, como tudo que nos cerca. E queria enfatizar uma fala do Piuba que ele falou, né, dessa coisa de ver a arte como algo que se conecta com a natureza, né? O que seria do poeta se não pudesse ter um pôr do sol para admirar, né? Uma lua que hoje nasceu com eclipse. Como que você não faz uma poesia olhando para uma lua linda dessa? Como não se sentir parte, né, desse ambiente também, assim? Seria muita falta de sensibilidade da gente. Então eu vou começar, não vou falar tanto de mim, assim, mas eu já dei uma explanada aí, né? Toco na Dona Zefinha, toco no Rebeca Tchel também com o Samuel, que é o meu professor aqui do cotidiano também, e também de observar as produções dele, né? O Samuel é um artista multifacetado aí, que hoje está abrangendo uma série de áreas aí, agora tá editando vídeo também, essa quarentena serviu também para a gente descobrir outras formas de fazer arte, né, e de estar botando para fora aí essa nossa sede de expressar a vida e felicidade, dor, angústia, tudo isso que a arte nos possibilita. Então eu vou fazer uma música do Orlângelo, vou mudar a sequência, o Marcos, vou começar com Inodoro, Incolor, Insípida, para trazer essa coisa da que fala da chuva, né? Que para a gente aqui no Nordeste, no Ceará, é tão mágica, eu diria assim. Nossa, assim, o inverno para mim é um momento que eu espero assim, com profunda ansiedade, o momento do inverno, né? Que traz essa sensação de paz, de que nos alivia do calor, que nos alivia desse tempo quente que a gente vive, que nos traz essa sensação de alegria, sei lá, de vontade de viver e fazer o bem. Eu sinto isso com a chuva. E essa música é uma música que está no primeiro álbum da Dona Zefinha. E vou fazer ela aqui. Agora vocês me dão um feedback aí se está ouvindo bem. Tá? Vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. A chuva desce no telhado, tem goteira. Meu chão tem alegria. Pinga sereno no orvalho da fantasia. Desejo que alivia meu pensamento. É uma coisa certa assim. Molhar os olhos por te ver chegar. Transparente, ausente, calmamente, antigamente, quem pudera saciar e deixar meu corpo salivar no rosto, inundar o incolor insípido. E deixar meu corpo salivar no rosto, inundar o incolor insípido. Água na textura da pele, bailando ao vento leve, na face azul das erosão. Ver trilhas, galhas lindas navegar, na textura brandura do cosmos, deste corpo teu, deste corpo teu. Este corpo teu é uma coisa certa assim. Molhar os olhos por te ver chegar. Transparente, reluzente, calmamente, antigamente, quem pudera saciar e deixar no corpo salivar no rosto, inundar o incolor insípido. E deixar no corpo salivar no rosto, inundar o incolor insípido. E deixar no corpo salivar no rosto, inundar o incolor insípido. É isso. Lindo, lindo, nossa, bravo. Uma música que me inspira muito, essa. É, eu vou fazer agora uma música que está no álbum da gente, Invocado Que Só, que é uma música que fala de comida e dessa cultura. Acho que não sei se vocês têm isso, mas na minha família a gente se reúne para comer, né? Principalmente quando a gente vai para o interior, assim, Semana Santa. Então essa música me lembra muito essa fartura que também vem com o inverno e que a galera que está no interior vive isso, né? Muito profundamente, né? Dessa coisa de colher o que cultivou, né? E de se reunir para compartilhar aquele alimento, né? É, chama Pisa no Pilão, é uma música do compositor Xerém. E que diz assim: pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, carne seca com farinha. Pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, carne seca com farinha. E bota pimenta de cheiro pra moja temperar. E também a cebolinha, que é pra dar bom paladar. E depois de tudo pronto, me chama que eu tocar. Eu disso nada entendo, mas sei é mastigar. Pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, carne seca com farinha. Pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, carne seca com farinha e bota ainda com cheiro, pra molho temperar, e também a cebolinha, que é pra dar bom paladar. E depois de tudo pronto, me chama que eu tocar. Eu disso nada entendo, eu só sei é mastigar. Pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, carne seca com farinha. Pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, carne seca com farinha. Pararará, pararará, pararará, pararará, pararará, pararará. Pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, seca com farinha. Pisa no pilão, pisa, pisa, Raimundinha. Pisa no pilão, seca com farinha. Bravo, bravo! É, deu vontade de ter um solinho de rabeca aqui, mas Samuel tá cuidando da nossa cria, por enquanto. É, então, eu vou fazer uma canção minha agora, que chama... Tchau, filha. Boa noite, meu amor. É, que chama Quieto. Foi a última música que eu compus. Uma música que fala de amor, por que não, né? Somos essa mistura de sentimentos e vontades. Te julguei antes de ler o que teus olhos me diziam. Na palavra não saíam das histórias de tempos atrás. O preto que gera encanto na pele da garota diferente, ela não vê mais a tarde chega como lembranças que ficaram. Dias depois te olho, te toco, tanto me tento, tento conter. Dias depois te olho, te toco, tanto me tento, tento conter. Aprende o ar, aprende a ficar quieto. A mente viajar na impossibilidade do ter. Lugares, audaz, vorais, demais, tanto faz pra mim ou pra você. Mas tanto faz pra mim ou pra você. Dias depois te olho, te toco, tanto entendo, tento conter. Aprende o ar, aprende a ficar quieto. A mente viaja na impossibilidade do querer. Fugaz, saudades, vorais, demais, tanto faz pra mim ou pra você. Fugaz, saudades, vorais, demais, tanto faz pra mim ou pra você. Aê, tá fazendo um calor aqui, meu povo, que eu tô só. Gente, que saudade de ver vocês. Vamos lá. Vamos seguindo. O sol já raiou. tocam vibrações de mim. Valeu! Bom, para encerrar e chamar nosso amigo Juro Yara, que está aí, eu vou fazer minha primeira canção com uma pegada mais libertária, digamos assim, e que levanta essa bandeira da liberdade feminina, né? De ir e vir e de se expressar, essa bandeira que está sendo tão levantada, né? Na contemporaneidade. Chega de tanto falar, já não quero escutar a tua versão. Se já não tá com seu ninho, é melhor ficar sozinho, siga sua versão. Mas não venha me dizer o que fazer, o que pensar, o que falar. Tiro pra vestir, por inventar, com o beber, o que gostar, como seguir, com quem está, pra onde chega de tanto falar, já não quero escutar a tua versão. Se já não caibo no seu ninho, é melhor ficar sozinho, siga sua versão. Venha me dizer o que fazer, o que pensar, o que falar, o que sentir, o que gostar, por olhar, como viver, o que gostar, como seguir, com quem está e pra onde pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-ra-ra-ra. Pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-ra-ra-ra. Pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-ra-ra-ra. Pa-pa-pa-pa-pa. Chega de tanto falar, já cansei de escutar a tua versão. Pra ouvir que tô na contramão, já entendi que sabe tudo. Você pode até pensar o que quiser, acho que pode ficar fora do rolê. Chega de tanto falar, já não quero escutar o teu sermão. Se já não caibo no seu ninho, é melhor ficar sozinho, siga a sua canção. Mas não venha me dizer o que fazer, o que pensar, o que falar, o que pensar, o que ir pra onde. Pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-ra-ra-ra. Pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-ra-ra-ra. Pa-pa-pa-pa. É isso isso aí, galera. Valeu, boa noite para todo mundo. Obrigada, Marcos, pelo convite. E tamo junto aí pro que precisar. Valeu. Valeu, querida. Também. Você... Obrigada. Vocês vão chamar aí o Jogo Viara, né? Isso. Massa. Parabéns, né? Você tá compondo lindamente. Já já vamos gravar um single desses seus aí, hein? Massa, vamos sim. Tamo Massa. Aí. Então, Marco, vamos dar continuidade aqui. Nós temos aqui o Juru Viara, um artista. E aí, galera? Eu... Juru, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Tá aberta a câmera aí para vocês? A minha? Tá aberto, sim. Tá legal. Massa. É isso aí. Olha, eu a primeira vez que eu... É um prazer, né? A primeira vez que eu ouvi falar de você foi através do Daniel Medina. Um artista Massa. Também aqui, cearense, poeta dos grandes e tal, e falava de você. E aí, nos encontramos em Fortaleza uma vez. Lembro você vindo, estava saindo de um show, a gente se esbarrou ali, trocou uma ideia. E daqui a pouco eu já estava vendo você tocando, cantando. Então, seja bem-vindo, se apresente, fica à vontade. Valeu, Alângelo, um prazer aí. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Está aqui nessa sala, né? Agradecer aí ao convite, né, do Marcos Vieira e do IFCE, né, a todo mundo do IFCE. Mandar um beijo para a Raquel. A Raquel, muito minha amiga, viu, Marcos? É, rapaz, psicóloga, eu soube, né, do... aí, eu soube. É. Altos elogios aí. É isso aí. Raquel é uma pessoa querida. Raquel é uma pessoa querida. Ela é uma amiga muito querida minha. Então, um beijo especial para a Kekel e para todo mundo que está aí curtindo, né, esse momento, né, meu irmão? Hoje, comemorando esse dia, né, do meio ambiente, né, nos traz essa reflexão, né, de para onde rumar, para onde ir, né? E eu acho que o planeta já vem nos dizendo, né, ele já vem nos alertando já há algum tempo, né, sobre essa necessidade, né, de prosseguir com outras diretrizes, né, com novos meios, né, outras alternativas que não sejam tão letais, né, que não sejam tão letais para o meio ambiente e, consequentemente, para o ser humano, porque tudo isso, como o Orlando falou, são respostas, né, respostas da natureza, né, de acordo com a maneira de vida que a gente leva, né? Então, a gente tem muita alternativa, né? Tem a história das agroflorestas, né? Tem a agricultura urbana, né? Que é uma alternativa muito grande já de um início de uma autonomia, né? Estudar a implantação, né? Você ter seu alimento em casa ou produzir algum percentual do alimento que você consome, você produz em casa, né? E várias outras alternativas também que são oferecidas, né, para a gente modificar esse meio e traçar novas diretrizes aí para a nossa existência, né? Eu agradeço demais aí pelo convite e não vou me estender muito falando, não. Vou tocar aqui. Eu vou tocar uma canção agora, começar com a canção do Xangai, que fala sobre a água. E... ele aborda a água de maneira inteligente, né, com relação ao comportamento humano. Tá chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca, vital retalho do céu que manda pro solo, divino orvalho, gozo que nos eterniza, infinidade que pertence à natureza, está presente na terra em toda parte. A arte farta de tanta imagem poética, que alimenta filosófica e estética. Clara, cristalina, límpida e forte, é responsável pela vida ou morte em Marte. É responsável pela vida ou morte em Marte. Se faltar aqui na Terra, tem tragédia. Catastrófico será se vem de sobra. E a nossa ignorância será mágoa, mas a nossa inteligência será trégua. Quando sólidos e sós seremos água. Quando sólidos e sós seremos água. A grota inteira tá chorando de saudade da umidade que fecunda a terra seca. Vital retalho do céu que manda pro solo. Divino orvalho, gozo que nos eterniza. Infinidade que pertence à natureza. Com essa imensa porção líquida e riqueza. Certeza de brotar do solo os alimentos. Sustento eterno das matas do mato dentro. Centro da vitalidade do universo. Verso e reverso que reveste a natureza. Está presente na terra em toda parte. A arte farta de tanta imagem poética. Que alimenta a filosófica e a estética. Clara, cristalina, límpida e forte. É responsável pela vida ou morte em Marte. É responsável pela vida ou morte em Marte. Se faltar aqui na terra, tem tragédia. Catastrófico será se vem de sobra. E a nossa ignorância será mágoa, mas a nossa inteligência será trégua. Quando sólidos e sós seremos água. Quando sólidos e sós seremos água. Quando sólidos e sós seremos água. Quando sólidos e sós seremos água. Valeu! É isso aí. Quando sólidos e sós, seremos água. É legal, bicho, participar de um movimento como esse. O Orlângelo, né, uma figura que eu sempre admirei também, Marquinhos também. Vim conhecer as meninas agora, né, mas trabalhei da Dona Zefinha. Conheci essa parceria de Orlângelo e Marcos Vieira naquele projeto, Marquinhos, que foi até ali foi exposto depois no BNB. Teve a Fanta, né? Não, foi no Teatro Carlos Câmara, a exposição foi lá. Carlos Câmara. Invocado. Exatamente. É, foi ver aquela africana maravilhosa. Quanta Conatê. Quanta, né? Conatê. É. Inclusive. Maravilhosíssima. Inclusive, Fanta mandou um abraço. Ela até ia participar, dando uma palavra também, mas houve um imprevisto, não deu certo. Mas aí também tem o trabalho do Flávio Paiva, né? O livro do Flávio, as parcerias do Flávio com o Orlângelo, e acabou gerando aquela exposição, né? Inclusive, Orlângelo, o livro e o DVD, o CD, está à venda, não está? Me responde aí. Eu acho que ainda tem para vender ainda. E está disponível também nos streams também. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. De música. Eu vou fazer uma agora de Luiz Gonzaga. Opa! Fala alguma coisa, Orlângelo? Eu queria dizer que esse projeto é um projeto que está à venda, sim. É um livro e um CD projetado pelo Flávio Paiva, né? Que fala um pouco sobre a música do Ceará, a música invocada do Ceará. Esse termo é um termo interessante. Em outros estados tem conotação, mas aqui no Ceará, conotação de ser aquele cara que resolve, né? Invocado. Invocado. Está à venda, sim. Parabéns pelo trabalho. Eu me apaixonei quando eu vi, né? toda a junção, né, que foi um coletivo ali, né, cara? Foi. Sim, adorei mesmo. Nós temos a direção musical ali do André Magalhães, que é de São Paulo, a participação da Fanta Conda T. O Armazém da Cultura, você pode acessar o site do Armazém da Cultura e solicitar, e eles vão mandar deixar para você, tá bom? Invocado que só. Massa, valeu, gente. Muito obrigado aí. Vamos embora. Eu vou fazer agora uma de Luiz Gonzaga, que chama Frutos da Terra. Fala sobre plantar e colher. Nessa terra dá de tudo que se possa imaginar. Sapoti, jabuticaba, mangaba, maracujá, cajamanga, murici, cana, caiana, juá, graviola, umbupitomba, araticum, araçá, engenho velho, canavial, favo de mel no meu quintal, engenho velho, canavial, favo de mel no meu quintal. O fruto bom dá no tempo, no pé pra gente tirar. Quem colhe fora do tempo não sabe o que o tempo dá. Beber água na fonte, ver o dia clarear, jogar o corpo na areia, ouvir as ondas do mar. Engenho velho, canavial, favo de mel, meu quintal, engenho velho, canavial, favo de mel, no meu quintal, no meu quintal. Bravo! Obrigado. Bravo, Júlio. Às vezes é engraçado, como o Orlando está falando, né? A gente sente a falta, realmente, né? Desse calor do ao vivo, né? De estar recebendo um aplauso, né? Do público, né? Às vezes é um pouco estranho fazer lives, né? Eu tenho feito algumas lives, né? Eu acho que eu venho me acostumando, mas no começo eu achei um negócio assim esquisito, você tocar para um celular, né? Mas veja só, né? A tecnologia hoje, ela está... nos ajudando bastante, nos unindo, mesmo distantes, né? Distante, mas tá aí ligando todo mundo, né, cara? Ainda bem. Pois, né? Para lhe dar um pouquinho de calor, para lhe dar um pouquinho de amizade, de calença, vamos trazer a Raquel para ela dar uma frasinha, né? Nossa psicóloga lá. Raquel, entra aí. Meu sonho, meu sonho. O que você acha desse cabra, desse Juruviara aí? Ave Maria, é muito amor no meu coração, que coisa linda, que bom lhe ver aqui, Juruzinho, Marcos, parabéns demais pela organização desse momento, e Orlângelo também, pela condução aí junto com os artistas, e assim, num momento em que a gente precisa tanto se alimentar desse carinho, dessa coisa bonita, dessa proximidade, né? Que é o que ajuda a gente a suportar tudo que a gente está passando. E aí, vocês vêm trazendo essa relação de como a gente é essa coisa única com a terra, com a natureza, com o meio ambiente, como a gente precisa se cuidar para poder manter a vida, né, no planeta. Eu estou felicíssima aqui, estava cantando, viu, Juru? Junto aqui, estava com o microfone desligado. Lembrando nossas noites aí, cantando. Muito a Raquel é cantora também, viu? É, da próxima, inclui a Raquel aí do cast. É artista completa, Marquinhos, aí. Ah, é? Que legal. Pois vamos lá, Juru Vieira, continuar. Um abraço. Um abraço, um beijo, Raquel. Beijo, um abraço grande, te amo, Juru, um abração, Marcos, estou aqui, viu, cantando junto. Valeu, valeu. Que legal, cara, Raquel é uma querida, muito querida mesmo. E vamos continuar aqui de canção, né, vou fazer uma que é uma canção antiga, que eu não lembro, na verdade, o compositor, mas que o Fagner, ele regravou na época, né, essa que é, chama Apenas do Thier. Vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai anoitecer? E já ouviram um canto triste da araponga anunciando que na terra vai chover? Já experimentaram guabiraba bem madura? Já viram as tardes quando vai anoitecer? E já sentiram nas planícies orvalhadas o cheiro doce das frutinhas muçambê? Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo que tem na boca a cor das penas do Thier. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é o meu amor? Ele é você, você, você, você. Vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando vai amanhecer? E já ouviram um canto triste da araponga anunciando que na terra vai chover? Já experimentaram guabiraba bem madura? Já viram as tardes quando vai anoitecer? E já sentiram as planícies orvalhadas o cheiro doce das frutinhas muçambê? Pois, meu amor, tem um pouquinho disso tudo que tem na boca a cor das penas do Thier. Quando ele canta, os passarinhos ficam mudos. Sabe quem é o meu amor? Ele é você, você, você, você, você, você, você. É emocionante, meu amigo, é emocionante. Eu que agradeço. Essa música, Juru Viário. É isso aí. Essa música é Penas do Thier, eu estava vendo aqui no Wikipédia. É uma música chamada Você, que foi gravada pelo Fagner no Manera Frufru, em 73, e que colocou esse título. Exatamente. Ele faleceu em 69, é carioca e tal. Inclusive, tem uma matéria aqui dizendo assim que o Fagner vai pagar os direitos autorais por Pena do Thier e tal, e já foi gravado por Pena Branca e Chavantinho, essa dupla. Então, é uma música bastante conhecida. Muito bom você trazer... Que massa! Então. Ô, Ângelo, obrigado aí pela pesquisa, hein? Você falou que não lembrava o nome do compositor, também fiquei curioso, né? Exatamente. Eu conheci Pena do Thier justamente nesse disco do Fagner, no Manera, né? No Manera Frufru Manera, no que é o primeiro dele, né? O primeiro disco do trabalho dele. E eu conheci ele cantando com a... Pra mim, acho que é a... Não lembro se é a Zizi Posse. Ele faz um dueto com a voz maravilhosa da música. Rapaz, tô sequelado aqui. Mas é linda essa versão, né, dele também. Parece que é Nara Leão aqui. Eu botei Nara aqui Leão, né? Talvez, não sei se seja. Que massa, bicho. Penas do Thier. Joroviara, Olanjo, vamos lembrar aqui que nós estamos sendo acompanhados aí pelo Cetra, pelo Facebook do Cetra. Sim. E amanhã, sábado, vai ser reprisado na Rádio do Bem, em Aracati, que incorpora vários municípios ali, tem uma audiência muito legal. Então vamos dar um abraço também para a Rádio do Bem e para o Cetra. Ah, né? Exatamente. Um abração para o Cetra e para a Rádio do Bem. Um dia desse eu fui marcado lá, minha música tocando na Rádio do Bem, fiquei um monte de orgulhoso, um monte de feliz, viu? Um abraço pessoal da Rádio do Bem aí, legal. Que massa, e essa turma toda do Cetra, que tem feito um trabalho muito bom aqui no Ceará, né? Parabéns, e que ótimo essa possibilidade de estar dominando os meios, né? Nesse instante, dominar esses meios de transmissão, né? Tecnológico, digital, esse é um universo... Porque o que eu percebi, Juruviara, é que o Covid antecipou muita coisa, dentre elas a vida online mais intensa. Né? Exatamente. E a gente não estava preparado, porque, por exemplo, você é um cara que faz bastante show, eu mesmo adoro ir para os seus trabalhos, e imagino que você deve estar sentindo muita falta, né? Do calor, do público, daquela energia. E agora estamos nós nos adaptando a esses novos modelos. Inclusive, rapaz, Eu nunca levei muito a sério esse negócio de celular, rede social, e aí estou tomando aqui umas lições e aprendendo bastante, né? Meu filho tem me ajudado muito, o Arthur, que tem 15 anos, ele que me ajuda a conectar melhor, sabe? Com esse ambiente, que para mim ainda é novo, eu sou muito analógico. Eu também, bicho, engraçado, eu sou como diz o Matuto, eu sou matutinho com celular. Sabe? E aí, a partir dessa história de estar fazendo live, de parar para enquadrar, a história do som, luz e tudo, eu venho aprendendo muita coisa também. Eu tenho feito algumas lives, né? Na hora que decretaram o isolamento, eu já comecei a fazer live. Eu digo, rapaz, tem essa função aqui, né? Então vamos testar, né? E aí eu venho também aprendendo muito, tecnologicamente falando, sabe? Mas é aguardar, né? Acho que é um momento... Essa canção da resiliência diz tudo, né? Acho que é um momento de resiliência, né? De todos nós. E a gente está exercitando também... guardando, né? Assim, também é uma maneira de a gente concentrar uma força para retornar, né? Para retomar. É um momento de inspiração também, de procurar extrair também dessa história, né, cara? É música, né? Fazer trabalho, escrever, como você escreveu essa canção que você tocou aí no dia do nosso Morar Moreira. Mas é isso, é pegar esse momento crítico e fazer arte, né? Porque eu acho que o artista, né, ao meu ver, né, ele tem esse dever, né? Que não é de eu não vejo nem com a história de você pegar e modificar, não, você está entendendo? A arte, ela cria um outro mundo, né, de fato, né? É um mundo que a gente pode viver, né, dentro dele, né, e que cura muita coisa, né, amigo? Sim, inclusive eu sou posso prever o futuro. Eu gosto de fazer arte para mim curar primeiro, sabe? Para os meus alívios. Tem uma frase do Ferreira Goulart que diz assim, que a arte existe porque a vida não basta, né? Exatamente. É por aí. E você tem mais música para a gente? Claro. Essa que eu vou fazer agora é uma canção autoral. Eu tive o prazer de apresentar essa canção no Festival da Canção de Pedra Branca, no ano passado, no Festival da Canção, né, que muitos artistas daqui do Ceará estiveram também presentes, e eu tive a felicidade dessa canção ser a canção vitoriosa do festival, que iria apresentar aqui para vocês. Parabéns, vamos ouvir. De arredor, ia no pé da tarde, a mancha espalha no farol. Tava ligeira a tarde, foi se linhar no anzol. Sai repuxando a new cortina e a primeira estrela a subir a sombra azul. Quem sabe? Tumbalai, só vejo chincha de correr, barrer. Não perder céu, não perder chão. Estrela no corcel, canto da estação, lua. Quem querer cantar, bater com rima, língua acesa, palavra cantar. O que a palavra tá dizendo quando não tá lá? Interessada em saber como ela vai chegar, e se ela vai chegar, e se ela só ficar reverberando pela asa dentro do sabiá. Se o vento achar por bem de não querer levar, ainda assim perdida, algum cantor vai querer catar com a mão pra replantar. Vim querer falar, quando já subiu língua estrela, que já tá por lá, que nem é preciso mexer, que é pra não assanhar, porque é pra frente, é que é pra ser, bater poeira andar, e quando acontecer, cada palavra adormecida desimpar. Água da chuva, amiga minha, vai saber lavar, e aí assim, cantar será melhor, cantar será melhor. Rima, língua acesa, palavra cantar. O que a palavra tá dizendo quando não tá lá? Interessada em saber como ela vai chegar, e se ela vai chegar, e se ela só ficar reverberando pela asa dentro do sabiá. Se o vento achar por bem de não querer levar, ainda assim, perdida, algum cantor vai querer catar com a mão pra replantar. Vim querer falar, quando já subiu língua estrela, que já tá por lá, que nem é preciso mexer, que é pra não assanhar, porque pra frente é que é pra ser, bater poeira andar, e quando acontecer, cada palavra adormecida desempoeirar. Água da chuva, amiga minha, vai saber lavar, e aí assim, cantar será melhor, cantar será melhor, cantar será melhor. Cantar será melhor, cantar será melhor, cantar será melhor, cantar será melhor. Palmas, bravo! Meu amigo Arlângelo, Nós estamos aqui com a grande honra, cara, uma honra muito grande ter aí o nosso professor Valdir Menezes, que é o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFCE, tá certo? E nós já estamos chegando quase ao final, temos aí a Joélia, né? Sim. E eu vou pedir para ele dar uma palavrinha aqui. Professor Valdir, que é poeta também, viu? Poeta, mas ainda não editou o livro, Orlando. Então está precisando aí levar um puxão de orelha também. Nunca é tarde, nunca é tarde. É isso aí. Professor Valdir, deu a palavra aqui ao Arte e Meio Ambiente. Não, Marcos, todos conseguem me ouvir? Sim. Sim, sim. Primeiro, Marcos, eu quero lhe pedir perdão em não ter participado desde o início, porque hoje eu tive que lançar com a equipe da Pró-Reitoria resultado de 4 editais de pesquisa. Então, isso demandou muito tempo nosso hoje. Mas, dar os parabéns a você, ao seu time, aos seus alunos, ao curso que você está realizando, ao campus Jaguaribe, que é o campus que você faz parte, e ao nosso o secretário de Cultura, que estava aqui, o nosso secretário de Cultura, e ao show, né, do Orange Leal. Eu peguei um finalzinho da música, mas as minhas poesias elas vão ficar guardadas para um lançamento de um livro especial, quem sabe com trilha sonora do Orangelo aí, Leal, e dedicação dos demais aí, viu? Opa, prazer. Muito bem. Muitas delas são musicalizadas, então de repente a gente faz falso. Com certeza. É isso aí. Um abraço. A música é isso mesmo, a música é uma poesia, né? Cantada, né? Que é adaptada. Exatamente. É isso. É isso aí. Vou ficar ouvindo aqui, viu, Marquinho? É isso aí. Meu amigo Juru Viara, olha, muito legal, cara, muito legal. Orlando, segue aí com o show, cara. Antes do Juru Viara sair, eu queria fazer uma pergunta. Por que esse nome? Porque eu vi aqui também que o Juru Viara é um pássaro, né, Juru? Como foi que chegou a você seu nome? Eu pergunto porque o meu nome é Orlângelo, é uma mistura de nomes, né? Foi meu pai com minha mãe que decidiram botar esse nome aqui. É uma coisa muito comum aqui no Ceará, essas misturas de nomes. E sempre que eu vejo um nome assim diferente, eu fico curioso. Ele nos escuta ainda, será? Juru Viara, cadê você? Acho que ele deu uma saidinha, foi tomar uma água. Mas aí depois ele dá o retorno. Segue o barco, Orlando, segue o barco. Eu quero chamar então a Joélia para ela fazer uma participação aqui conosco e depois abrimos aí para perguntas, não sei. A Joélia é minha parceira de vida já há um tempo, desde 98. E de lá para cá nós nos casamos, namoramos, tivemos filho, trabalhamos juntos, então a gente passa muitas horas juntos. Inclusive, eu estava fazendo uma turnê, rapaz. Eu gosto de contar essa história, que é engraçado, porque a sintonia, Marcos, no relacionamento, é a coisa mais importante, sabe? E é raro você encontrar alguém que bate as ideias em todos os aspectos. Os nossos aspectos aqui, pelo menos 80% está dando bom, tem os 20% que dá a contradição. E o motorista olhou assim para mim e disse, rapaz, como é que tu aguenta trabalhar com tua mulher? Eu não aguento nem olhar para a cara da minha. Esses casamentos, às vezes, que não dá certo, né? Que surgem do nada, não sei, mas com a Joélia eu tenho aprendido muita coisa, sabe? Inclusive ela, pelo modo que ela foi criada, diferente do meu, então a gente é complemento um do outro. E ela vai sentar aqui ao meu ladinho agora para a gente cantar uma canção de um artista que ela é muito fã e ela poderia falar o porquê, que é o Raul Seixas, né? Boa noite, galera. Parabéns aí por essa aula espetáculo, maravilhosa, rompendo barreiras de concretos e agora também de lives, de estar aí no mundo, né? Afinal, não pode parar de navegar, né? Eu vou cantar aqui uma música do Raul Seixas, que é esse cara meio profeta, meio louco, que sempre falou umas coisas interessantes pra gente. Que eu sou muito fã da poesia dele. É isso aí. Plantei um sítio no sertão de Piriba, dois pés de Guataíba, caju, mangue e cajá. Peguei na enxada como pego o catingueiro. Fiz o acero e botei fogo pra ver como é que tá. Tem abacate, jenipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, como diz um Ceará. Cebola, coentro, ando feijão de corda, 20 porco na engorda, até o gado no currar. Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho, nem um pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou a malvadeza, todo bicho vem pra cá. Não planto capim, né? Pra boiar pana rabo, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguelê. Sussuorana só fez perversidade, pardal foi pra cidade, pirou a minha saqué. Dona Raposa só vive na maldade, me faça caridade, se vire e dê no pé. Sago e tepado no pé da goiabeira, sangue na macaxeira, tem pé tomando ar. Minhas galinhas já não ficam mais paladas, e o galo de madrugada tem medo de cantar. Não planto capim, né? Pra boiabana raba, eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu caxinguele. Não planto capim, né? Eu tô virado no diabo, eu tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado com cara de viado que viu o caxinguelê. Bravo, bravo. Aqui são os aplausos, viu? São os aplausos, viu? Eu queria que a Joélia falasse sobre a horta que ela tá plantando aqui na casa de Tia Dona Zefinha. Fala aí, Joélia. Bom, gente, eu já tenho uma certa afinidade com plantas, né? De um certo tempo comecei a gostar de plantas, de galhos, de sementes, né? E onde eu viajo, eu trago sementes, galhos, algumas plantas que se adequam, né, à nossa região também. Então, agora com essa coisa da pandemia, que eu posso ficar em casa e cuidar mais de outras plantas sensíveis, a gente criou aqui uma horta, aqui no quintal da Casa de Teatro, que tem 1 metro por 3, e plantou umas outras coisas, e fez uma pesquisa de legumes e verduras que eles podem ser produzidos rapidamente, em 2, 3 meses, ou seja, na quarentena, agora que a gente está com 1 mês de plantio, a gente já está colhendo coentro, telão, cidreira, né? Quer dizer, em 30 dias... pode acionar 2 metros do teu quintal e plantar algumas coisas, né? Porque agora a gente tem esse tempo. Tipo, quando eu viajo muito, não posso. Tem que ter cactos, suculentas, plantas que passam, assim, 5 dias sem tomar água, não tem problema. Mas agora que você pode dar essa atenção, pelo menos por esse tempo, a gente está com essa produção lindíssima aqui na Casa de Teatro. Eu indico a todo mundo que está em casa, assim, meio sem ter o que fazer, que planta uma coisa, faz uma pesquisa rápida, uma semente, uma cebolinha, sabe? Tu bota a cebolinha na água, com 15 dias tu tempera o feijão. Então, existem coisas que você não precisa estar preso ao mercado, que você vai poder ter na sua casa com pouca assistência e com pouca experiência. Né? Eu achei uma pesquisa que vale a pena. E a gente queria agora fazer uma canção de 2 artistas cearenses, um aí que é da região do Vale do Jaguari, que é o Eugênio Leandro, acho que ele é de Limoeiro, e o Oswaldo Barroso. Eles juntos compuseram uma música chamada Consolança, e que é uma das músicas que me inspiraram muito quando eu escutei. Eu disse, nossa, é uma música bonita assim um dia. Vamos fazer. Bora nessa. Mas se cortaram o pé de juazeiro, menina, não chore. Se mataram o sabiá, não chore, não. Pois ainda resta só banhando milho seco no roçado. Ainda tem roçara pra nos inquietar. Pedra se encontra, ouvi alguém falar. Por que é que um grande amor não pode se encontrar? Pedra se encontra, ouvi alguém falar. Por que é que um grande amor não pode se encontrar? Se secarem os rios, ainda assim não chore. As águas desse mar ninguém acaba, não. Se secarem os rios, ainda assim não chore. As águas desse mar ninguém acaba, não. O tempo conta pra gente, menina, por isso não chore, que o tempo não para. Menina, vê se acaba com esse choro, só elétrico as pedras que sabem esperar. Se secar os rios, ainda assim não chore, as águas desse mar, ninguém acaba, não. Se secar os rios, ainda assim não chore, as águas desse mar, ninguém acaba, não. Se secar os rios, ainda assim não chore, as águas desse mar, ninguém acaba, não. Lindo. Marcos, são exatamente 21 e 28. Eu sugiro agora, nesse momento, que nós pudéssemos abrir para as pessoas que queiram dialogar, comentar, perguntar. O que acha você? É, vamos organizar assim. Primeiro, agradecer demais todos vocês, queridos, ex-alunos, queridos, menos o pessoal mais novo, né, que não foram meus alunos. Mas, um abraço. Vou deixar facultada a palavra. Eu não cheguei... desculpa, eu caí aqui a conexão. Não cheguei a ver as perguntas. Mas os alunos da sala que queiram perguntar ou simplesmente comentar, fique à vontade. Os artistas estão aqui. Eu estou aqui. Para a gente bater um papo aqui. Temos a Raquel, temos a Amanda Sampaio. A Cristina Nascimento está aqui. Deixa eu ver se ela já saiu. Não sei se ela quer dar uma palavrinha. Juruviara. Juruviara, o Orlando perguntou por que Juruviara. Aí eu acho que você deu uma saidinha. Quer responder agora? Opa! O Orlando perguntou por que Juruviara. Rapaz, Juruviara... Isso foi antes do lançamento do meu primeiro trabalho. Né? Meu nome de batismo é Tiago. Para quem não conhece, Tiago Cavalcante. Né? E aí, quando estava compondo, né, terminando o meu primeiro disco, comecei a ter algumas vivências, né, com indígenas e com literatura indígena também. Né? E dentro dessas vivências, chegou um livro na minha mão. Isso já há muitos anos atrás. E aí, a partir desse livro, né, estava falando lá sobre a fauna e flora, né, da região do semiárido e também do cerrado. Né? E aí tinha esse nome lá, né, esse nome Juruviara, eu achei interessante, né, nome de um pássaro. Né? Me identifiquei, né, achei bonito esse nome, fui pesquisar sobre esse pássaro, mas deixei para lá. Quando foi com um tempo depois, eu viajando, eu estava na Chapada, né, lá na Diamantina, na Bahia. E um rapaz com um quadro, né, para me vender com esse passarinho pintado. Né. Eu perguntei qual era o passarinho, tinha falado de Juruviara. Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, né, esse nome me chega assim, duas vezes assim, no mesmo mês. Né, aí eu achei muito bonita, aquilo ali me tocou, aquele nome, aquela palavra, ficou por muito tempo na minha cabeça, né? E aí eu comecei a usar na minha estrada como nome, me batizei, né? Digamos assim, como nome artístico, né? E aí ficou, até hoje, e tá é o nome que eu, cara, na minha caminhada tem musical tudo a ver e artística. E tem tudo a ver. Ela está rindo. Mas é verdade. Aqui comigo agora, é uma pintura dos pássaros. Eu vou colocar e mando para vocês aí. Mas nós temos aqui a Aurinalma, meu grande amigo de Djalma, professor de geografia lá do IFCE, baiano, porreta, o meu amigo Ismael, a Fernanda Cruz, aluna, Gabriel Moreira. Rapaz, deixa eu ver aqui, você sabe que baiano não nasce, né, Orlângelo? Baiano estreia, né? Então vamos pedir o Djalma para estrear aqui. Djalma, uma palavrinha aí, Djalma. Será que ele está conectado? Estou sim. Estou, Djalma. Tá me ouvindo? Vamos lá. Obrigado pelo convite. Muito lindo. Porra, velho, estou aqui maravilhado. Estou aqui maravilhado. Muito obrigado por me dar a oportunidade de conhecer essa galera tão maravilhosa. Eu estava aqui, parei para lavar os pratos e só fiz aumentar o som. Legal. Aqui, porque esse tempo todo eu estava aqui só ouvindo vocês. Muito bom. É isso aí, João. Tem que trazer essa galera aqui do IFCE, velho. A gente fazer uma... para molhar os pés do Jaguaribe, né, Djalma? Isso. Né? Seria um prazer muito grande. Eu acho que muito bonito o trabalho de todos vocês, e você fazer essa articulação só tem a dar uma valoração à cultura que está precisando tanto nesse momento, né? Momento aí de pandemia e pandemônio político, mas é isso aí, velho. Obrigado, viu? Djalma, nós temos um aluno, Robson Pereira, que é também baiano, viu? Baiano. O Robson... O Robson Pereira, nosso aluno aqui da Educação Ambiental. Que massa, cara. É a Silvelândia. A Silvelândia é de onde, Silvelândia? Pessoal, a palavra está facultada. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aproveitar os artigos sobre a história ou sobre o conteúdo, arte, está facultada a palavra aí. André Souza Araújo. Também, Ariadna está aqui ainda, os artistas que participaram, César Filho, que é de Limoeiro, a Cláudia Nascimento, a Fernanda Cruz, o Gabriel Moreira, o Giz Girassol, a Graziele Dias, a Joélia, a Efigênia está por aqui. A palavra está facultada, pessoal. Orlângelo, deixa eu fazer aqui uma pergunta para ti. O pessoal está meio... encabulado para fazer pergunta, a Orlângelo e os artistas também, Juruviara, Ariadna, Joélia e Tamile. Como é que vocês veem a sustentabilidade num país, e o Djalma acabou de falar, que a gente vive essa pandemia, que é uma coisa que o mundo todo, temos uma crise econômica que nós não podemos nem aquilatar, mas o Brasil tem uma terceira crise, que é uma crise de ordem, é uma pandemia também, só que de ordem política. Como é que vocês veem essa questão? Como é que vocês analisam esse... Será que de todo esse caldeirão vai sair uma coisa boa, vai surgir algo novo, ou algo que a arte anteveja de diferente? Tem uma frase do Slavoj Žižek, de um livro dele que eu li em 2000. É muito interessante esse livro. Primeiro como farsa, depois como tragédia, o nome do livro. E ele fala assim, um mundo novo está surgindo, mas por enquanto só são monstros. Então, no Brasil nós temos uma prática, né, ou um exemplo, de inclusive os humoristas brincarem com isso, todo mundo brincar isso, sobre essa relação da política nacional e estadual, municipal, assim, parece que essas pessoas que estão ligadas ao governo, às vezes, não estão preparadas, né, para isso, né, falta despreparo, em especial nesse instante, ao governo federal. Quer dizer, o mundo estando normal, eles já não sabem administrar. Imagine o mundo estando num momento de crise, né? Nesse momento, uma guerra viral que a gente está enfrentando e que nós não conseguimos encontrar ainda. Até eu vi um vídeo essa semana que eu quase morro de rir, que era o coronavírus agradecendo, era o personagem do Corona agradecendo ao Brasil, porque lá tinha o apoio do governo federal, né? Porque muitos contaminados, que é uma brincadeira, né? Um ódio que nós temos nesse instante, porque parece que a arte nesse instante tem nos ajudado a nos alertar, abrir as mentes, além do entretenimento, né, e tal. Mas, infelizmente, nós estamos num momento de muitos conflitos, né? Muitos conflitos, a gente não consegue chegar a um denominador comum. E aí nós temos uma crise econômica solicitando que isso seja rapidamente ultrapassado e tal, e não estão, de uma certa forma, respeitando o que a medicina, o que os cientistas estão nos propondo, eles que estudam, eles que têm muito mais conhecimento. Realmente é muito louco, né? A gente fica confuso. O meu pai, por exemplo, é um cara que está utilizando as redes sociais agora e tal, e compartilha de tudo no WhatsApp. Principalmente os fake news que são gerados, né, que aí cria uma grande nebulosidade, e aí sim a comunicação fica mais complexa. Então nós temos mais essa crise, na crise da comunicação, porque o Pierre Lévy, que é um autor da área da comunicação, ele explica o seguinte, que nós ainda estamos também aprendendo a lidar, a saber, a utilizar os saberes que são distribuídos na internet, né? Dentro dessa lógica da cosmologia, né? Dos saberes diversos e tal, como isso também nos atrapalha bastante a enxergar o real. É como se a gente voltasse para Platão, para o mito da caverna, né? Como se fosse um eterno retorno aí. E então, manter a comunidade atordoada parece ser uma estratégia muito interessante, inclusive não saber do que está acontecendo de forma real. Então, realmente, é um momento muito confuso, né, Marcos? Nós não sabemos realmente o que está acontecendo, quais são, o que tem por trás de cada coisa, de ideologias. É difícil falar sobre esse momento, sabe? Realmente. Pode ser que a arte nos aponte uma saída, ou não, né? Pelo menos faça realmente pensar. Realmente muito complexo. Eu quero convidar, eu não sei se é algum aluno da turma de educação ambiental quer dar alguma palavra, já estamos chegando ao final. O César, a Aurinete, alguém aí se dispõe? Milena, Graziele, se alguém se dispuser, fale agora ou se cale para sempre. Orlângelo, olha, você sabe que a gente não pode negar o pedido de uma mulher, né? Porque isso é complicado. E a geral está pedindo aí, invocado que só. Não sei. Para finalizar, né? Pode ser. Podemos fazer. É uma composição minha e do Flávio Paiva. Só antes de você fazer, porque isso aí vai ser a finalização. Tá certo? Sim. Deixa eu ver se aqui da turma que quer falar. César. Eu posso. Alô? Ô, Aurinete. Pode falar, minha querida. Pode falar aí. Bem rapidinho, só para agradecer, eu estava aqui ouvindo, assistindo, né, essa aula show desde o começo. Só agradecer e dizer que nesse dia de hoje, né, de fortalecer essa luta ambiental, que não é só hoje o dia, né, são todos os dias, porque nós somos parte dessa natureza, né? Se nós somos parte, temos que cuidar dela todos os dias. E também dizer que assim como a natureza, né, que nos alimenta, né, nos cura nossas dores físicas e psicológicas e mentais também, que também a música ela tem esse poder, né, de nos trazer essa cura e nos acalmar em momentos como esse, né? Então, só muita gratidão aos artistas e às artistas que passaram nessa aula show. E obrigada a você por ter proporcionado, né, esse encontro. Valeu. Valeu, Anete. Valeu. Orlângelo, deixa eu ver se a minha amiga Efigênia ainda está por aqui. Efigênia, minha querida, dê sua palavra. palavrinha aqui nos finalmente. Oi, Marcos. Estou sim. Eu dei uma saída porque eu realmente já tinha marcado uma live, como eu tinha te explicado, mas eu acho importantíssimo esses momentos. As pessoas que você trouxe, eu não tive a oportunidade de ver todas, né? Mas vi o Orlângelo, vi também o Juro Viara. O Juro Viara já esteve com a gente no Campo Jaguaribe, né? Já fez um show pra gente. É uma pessoa muito querida. Mais uma vez, parabenizar pelo evento e agradecer a essas pessoas que vieram fazer um trabalho tão bonito. Eu sou fãzona do trabalho do Orlângelo, né, do Dona Zefinha. Tive a oportunidade de conhecer esse grupo na PDMs, através de trabalho realizado pela PDMs. Eu coordenava o projeto Eu Sou Cidadão e foi a primeira vez que eu tive contato com o Dona Zefinha, foi através de uma visita guiada à Biblioteca Estadual. Não sei se o Orlângelo lembra, mas o Dona Zefinha fez essa visita guiada. Eu fiquei encantada com esses meninos e as meninas. E depois o Orlângelo... foi... Efigênia. Não, foi um dia desse, menino, um dia desse, e aí? E depois o Orlângelo veio, com ele traz espetáculos, né? Para nossa felicidade, ele tem pessoas daqui, o Dona Zefinha tem pessoas de Jaguaribe. Uma das pessoas do Dona Zefinha tem a esposa, que tem a família aqui em Jaguaribe, e eles costumam trazer espetáculos e para a felicidade da gente. Então, sou admiradora do trabalho também, do Dona Zefinha, do Juro Viara, e a gente agradece muito a participação. Acho mesmo, Marcos, Raquel, que está aqui, que organiza eventos com a gente, nós precisamos trazer esses meninos para o IFCE. De novo, o Juro Viara de novo, e o Dona Zefinha pela primeira vez para o IFCE, para a gente fazer movimento ali dentro, né? Vamos esperar esse retorno e vamos fazer movimento, vamos buscar formas de trazê-los. É isso. Parabéns aí, pelo trabalho. Orlângelo, antes de finalizar, vamos dar a palavra também rapidinho ao Juru Viara, a Ariadna e a Tamile, para elas darem também o finalmente dela. E depois eu vou pedir, aliás, antes das meninas pedirem, eu vou pedir para todo mundo, quem puder ligar a câmera aí, que eu quero fazer uma foto. Ô, Marco, só me desculpar por não ter citado as meninas, realmente no momento dela, eu recebi desculpas assim por não ter citado, tá? Mas muito obrigada pela contribuição. Fazer uma foto, deixar para a posteridade, né? Um print. Vamos lá. Eu não estou pegando todo mundo, eu não sei. Eu não vou pegar todo mundo, porque eu só pego uma parte da. Eu acho que você pode fazer duas. Vamos ver aqui. Três. Lindo. Rapaz, vamos lá, agora lá. Um, dois, três, já, agora acho que vai dar certo. Bora lá. Valeu. Eu vou passar aí. As meninas aí. Vamos começar com a Ariadna. Ariadna, depois a Tamila, depois a Joélia. Vai lá, Ariadna. Depois eu falo um pouco. Oi, boa noite. Boa noite. Muito bom esse uma família. Pai e mãe, ouvindo vocês. Estávamos aqui em reunião, ouvindo as falas de cada um. O Orlângelo foi muito pertinente quando ele disse que... Vixe, agora eu me esqueci da fala dele. Me distraí aqui. Que disso vai sair alguma coisa boa, né? Os artistas, eles estão se adaptando, não podendo sair de casa. Tem muita artista precisando. De dinheiro para passar por isso, e não tem apoio do nosso governo, a gente não está com tanto apoio, e a gente vai se moldando. É muito bom ter esse momento para ter essa conexão de pessoas, a arte, e discutir sobre o meio ambiente, que também está sendo um dos alvos, né, ultimamente, e é isso. E outra coisa, eu sou estudante, ainda formando, Desculpa. Mas, aí, minha ótimo, antecipou aí o meu diploma. Bora lá, Juro Viara. Uma palavrinha final aí, minha amiga. Opa! Agradecer, né, a todo mundo que participou desse momento, né? Agradecer a pessoa do Marcos Vieira, né? Por ter proporcionado esse encontro, né? De tanta gente bacana, de tanta informação legal, né, para esse momento, né, que a gente, de boas ações, né, de boas perspectivas, né, para a gente estar traçando novas diretrizes para essa nova renovação, para essa vida, né, nova que está surgindo aí a partir desses confinamentos, né, desse período. É agradecer a Efigênia, né? Eu já estive lá no campus do IEF, Jaguaribe, há algum tempo atrás. Um beijo à Efigênia, a Raquel, a todo mundo lá do campus, beleza? A esses artistas maravilhosos, né, meu irmão? Orlângelo, e a todas as meninas aí que eu não conhecia também, nem a Ariadna, né? Enfim, a todo mundo que participou, né, de alguma maneira contribuiu para que esse encontro pudesse acontecer. É, com certeza, é uma maneira da gente se fortalecer, né, quando a gente percebe que tem pessoas que também têm ideias, né, que se identificam. Eu me identifiquei com muita ideia que surgiu aqui, com a fala de muita gente que falou aqui, então... Eu só tenho a agradecer porque fortalece a minha ideia, né? Fortalece o meu movimento, a minha estrutura, e a gente vê que, no final das contas, nós somos uma unidade, né? Então, obrigado a todos que contribuíram com esse momento e espero que todos tenham também desfrutado, né, desse encontro, assim como eu desfrutei. Muito obrigado, e boa noite. Tamile Braga, uma palavrinha final. Tamile Braga, uma palavrinha final, Tamile. E aí, galera, valeu. Agradecer aqui a vocês, ao Marcos, parabenizar por esse evento maravilhoso, assim, muito forte, muito potente, né? E poder contribuir com esse momento, assim, também foi muito, muito importante para mim. Nesse momento de isolamento que a gente está vivendo agora, né? Poder reencontrar a galera assim, de forma virtual, pelo menos, e compartilhar aí um pouco do que a gente está fazendo, né? Nesse momento de transição da nossa forma de viver, né? Digamos assim. E é isso, espero que... E você botou o Samuel de babá mesmo? Foi? O Samuel tá de babá mesmo? Não, ele tá de pai. mas deu certo. Enfim, espero que tudo isso passe logo e que a gente entenda que vamos ter que nos reorganizar de outro jeito, né? Agora, de agora para frente. Que a gente possa ter mais... É isso aí, minha querida. Esse olhar mais positivo para o nosso planetinha e contribuir para que a gente possa viver aqui por muito tempo. Galera, valeu. Foi bom compartilhar com vocês. Boa noite a todo mundo que está presente. Agradecer demais. Gratidão total. Valeu. Joélia Braga. Palavrinha, Joélia. Joélia está por aí? Muito bem. A Joélia deu uma saidinha, Mar. Oi, tá, gente. Tá bom. Eu pensei que tinha encerrado a minha participação. Já troquei até o figurino. Não, mas é só a palavrinha final. Mas aí, eu queria parabenizar primeiro pela iniciativa, né, de agregar tantas pessoas num tema tão importante, né, que sirva para todos os dias e para que também seja aplicada a nossa forma de viver, uma nova forma de olhar para o planeta Terra e para a natureza no sentido parte dela, e não sendo seres exclusivos divinos, a imagem de Deus, né? Somos a imagem de Deus e somos também semelhantes a todas as suas outras criações, ter esse respeito e essa consciência mesmo. Então, parabenizar todo mundo, a equipe, a todo mundo, Juruviara, é prazer conhecer mais perto, e falar para os seus alunos que aproveitem, espremam o professor Marcos, que ele tem muito aí o que instigar. O mais importante é despertar curiosidades, né? Eu acho que o aprendizado, ele começa nesse momento, da curiosidade e da busca dos nossos porquês. Parabéns e boa noite a todo mundo. Valeu. Eu vou finalizar a minha parte com a poesia que eu gosto muito e agradeço demais a todos e todas. Essa poesia é do Kikard, Soren K. explicar. Mas ela, eu adaptei de uma forma que ela também é minha, sabe? Ela tem uma perninha minha, que eu já recito tanto, e as pessoas já conhecem tanto poesia que muita gente acha que é minha, mas na verdade é de Kierkegaard. Adaptação. Rir é arriscar-se a parecer bobo. Chorar é arriscar-se a parecer sentimental. Demonstrar sentimentos é arriscar-se a parecer fracassado. Porém, os riscos devem ser tomados, porque o perigo maior na vida é não arriscar nada. Aquele que não arrisca, não faz nada, não tem nada, não é nada. Pode evitar o sofrimento e a dor, mas não pode crescer, viver, nem amar. Pois amarrado a tudo que dá segurança, é um escravo, renunciou à sua liberdade. Pois só uma pessoa que corre riscos é livre. Valeu, pessoal. Lindo, bota aí no chat. Pede. Bonito, depois escreve para a gente aí, viu, no chat. Marcos, valeu, Alângelo. Eu quero agradecer, foi um prazer convidar as pessoas nesse instante para conhecer mais os artistas do Ceará. Seguir os artistas nas redes sociais, no canal do YouTube, nas redes, né, em geral, nas plataformas. Então, o Dona Zefinha, que é o grupo que eu atuo, tem um canal no YouTube com mais de 100 vídeos. Então, se inscreva, acompanhe, compartilhe para pessoas de outro estado, para conhecer a arte produzida no Ceará, no interior do Ceará. Quero também mandar um abraço para a turma de teatro aí da Companhia Ícaros, a Eline, o Davi, que nós já nos apresentamos aí no Mergulho Tchau, na Tuboarte. Jaguaribe é uma cidade muito acolhedora. E o Márcio casou com a Gisa Diógenes, que é da família Diógenes, aí, que é produtora de artes e que tem nos levado sempre aí para Jaguaribe, tá bom? Então, quero voltar sim em breve a Jaguaribe. Acho essa orla bonita aí do Rio Jaguaribe. E quem sabe voltar aí para o IFCE. E pediram para cantar o Invocado Que Só. Vamos nessa. Muito obrigado a todos. Quem quiser nos seguir, o meu arroba é Orlângelo Leal no Instagram. E dia 12, a gente vai estar, então, fazendo essa live sobre o Dia dos Namorados e lançando Vontade de Tu. E eu vou cantar agora uma música chamada Invocado Que Só, porque nesse instante, a coisa mais importante para sobreviver uma guerra é estar vivo. E para ficar vivo, o cabra tem que ser invocado. Tapuia ligeiro bebendo a lua, mergulho na bunda de Mocororó. Invocado que só, invocado que só. Meu som é cigano, galego, pedrez, carne de reis, de cabrito. Um grito de energia solar, de uma era de... Nada em mim ficou para trás, e o passado eu trago comigo no abrigo do canto por onde eu for. Invocado que só, invocado que só, invocado que só, invocado que só, invocado que só. Invocado que só, invocado que só, invocado que só, invocado que só. Valeu, gente. Boa semana a todos. Ô, cabra invocado. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Orlanjo. Boa noite aos artistas. Boa noite aos alunos. Um beijo. Se cuidem. E vamos continuar.